Eu uso minha alma pra cantar e me desgasto. Quando eu canto, ela queima. Assim vou cantando com a alma, pois tá no sangue, tá na veia. Eu uso minha alma pra cantar e me desgasto. Quando eu canto, ela queima. Assim vou cantando com a alma, pois tá no sangue, tá na veia. Tá no sangue, minha alma queima. Tá na veia. Minha alma agora vai queimar. Licença aí, eu vou cantar. Sem me estressar, eu agora vou rimar. Com alegria, minha alma queima. Com alegria. Com alegria eu vou cantar. Sem bagunçar, sem blá blá blá. Esse é meu dom que agora vou gozar. Pelo meu povo da periferia, que não é só pobreza, que não é só tristeza. Tem muita gente linda que tá na correria, de sol a lua, de noite a dia, buscando arroz, feijão, saúde pra família. Aqui tem raça, nós vamos na pirraça, sem dinheiro levando no peito e sem perder a graça do nosso gingado, nosso palavreado, muito discriminado pela burguesia, mas ela é fria. Não conhece a nobreza nem a riqueza de nossa magia. Aí, pois o povão, quando junta a multidão, é um vulcão em erupção e queima, queima. Eu uso minha alma pra cantar e me desgasto. Quando eu canto, ela queima. Assim vou cantando com a alma, pois tá no sangue, tá na veia. Eu uso minha alma pra cantar e me desgasto. Quando eu canto, ela queima. Assim vou cantando com a alma, pois tá no sangue, tá na veia. Tá no sangue, minha alma queima. Tá na veia. Abra uma vermelha, eu vou passar. Que o fervor de minha alma abre até o mar. Que com meu canto, tudo que não prospera, inveja, cobiço, rancor, a miséria, o demônio da fome, do enfermo, da guerra, caia por terra. Pois o canto de um arcanjo extermina a besta fera. Caia por terra. O queimar com louvor. Tá na veia. Tá na veia. O queimar com louvor. Tá na veia. Tá na veia. O queimar com louvor. Tá na veia. Tá na veia. O queimar com louvor. Na veia, minha alma queimar.